Em 5 segundos, podcast do Alexandre Sena. Olá a todos, eu sou o Alexandre Sena, trazendo para vocês mais um podcast. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à jornalista Fabiana Estelina pela citação ao nosso podcast, numa matéria que ela escreveu semana passada para o jornal A Tribuna de Santos, Litoral Paulista. Bom, é impressionante a rapidez com que o termo podcast vem se popularizando na internet brasileira nos últimos meses. Outro dia eu fiz uma pesquisa no Google. Para você ter uma ideia, o Google já lista nada menos que 11.300 páginas do Brasil, só do Brasil, com o termo podcast. Já é, creio eu, um número considerável. Eu acredito que em breve a gente vai ter meio que uma bolha de podcasts, assim como já aconteceu com os blogs, fotologs e agora com as redes de comunidades, estilo Orkut. Em breve a gente deve ouvir também uma enxurrada de podcasts invadindo os computadores e iPods do Brasil afora. Mas mesmo enquanto essa onda de podcasts no Brasil ainda está restrita a alguns heróicos pioneiros, nós que produzimos podcasts, assim como os internautas que nos ouvem, a gente invariavelmente acaba fazendo uma listinha, escolhe qual é seu podcast ou quais são seus podcasts favoritos. Isso depende muito do tema do podcast, da qualidade técnica do som, do tipo de música executada e também do estilo de narração do podcaster. Eu resolvi fazer uma espécie de meta-podcast aqui e fiz uma lista dos top 10 do podcasting brasileiro. 10 podcasts que você com certeza deve ouvir. Claro que muitos já são meio óbvios, quem já tá ligado no cenário do podcast no Brasil já cansou de ouvir falar neles, mas eu resolvi fazer essa lista especialmente para quem tá começando a ouvir podcasts agora. Então, com vocês, os 10 mais do podcasting brasileiro. O primeiro podcast que eu vou citar aqui, creio que é o mais famoso de todos, já é considerado uma referência entre os podcasts brazucas. Trata-se do podcast do Guilherme Leite, ou Gui Leite, como ele prefere ser chamado. O Gui Leite, além de trabalhar como consultor na IBM, também é empresário da área de turismo. Se não me engano, ele tem uma agência de viagem em Campinas, no interior de São Paulo. E o podcast do Gui Leite gira exatamente em torno desses dois assuntos que ele domina bem, tecnologia e turismo. Ele é, assim como eu, aficionado por produtos da Apple, então tá sempre comentando novidades no mundo dos Macintosh, mas também fala bastante de outros assuntos ligados à tecnologia, internet e mundo digital. E o Gui Leite é também o típico bon vivant. Ele viaja bastante ao exterior, não só a passeio, mas também para fins profissionais, e vem se destacando também por produzir quase sempre um podcast direto do país que ele visita. Então ele já gravou podcasts de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, da África do Sul, e ele conta como são as cidades, as paisagens, o povo, curiosidades das regiões que ele visita. É bem interessante. Ouçam só um trechinho de um dos podcasts mais recentes do Gui Leite. Mas voltando a Sérgio do Cabo, você tem lá o Waterfront, né, que é um shopping, é o aeroporto, e eles reformaram, deixaram um lugar super arrumado, super bonito. É um porto, então é um centro de encontro da cidade, muitas pessoas vão lá. Ela é uma cidade muito espalhada, então além do Waterfront você tem diversos outros pontos interessantes para conhecer a uma certa distância. E é uma coisa muito legal, você tem o porto, né, a praia, e a poucos minutos você tem a montanha, que é a Montanha da Mesa, que é, ela está lá sobre a cidade, de qualquer ponto praticamente você está vendo essa montanha maravilhosa. Você sobe. Bem bacana mesmo o podcast do Gui Leite. Gosto bastante do estilo dele, você vê que é uma locução tranquila, bem cadenciada, gostosa de ouvir. Para quem quiser conhecer, o site do Gui Leite é o www.guileite.com. Lá tem o link para os podcasts, se não me engano ele já está na edição 38 ou 39. Para quem preferir baixar pelo iPod ou por outro programa agregador, o feed é guileite.com/guileite.xml. Outro podcaster brasileiro bastante famoso é o Danilo Medeiros, do Rio de Janeiro. Ele que comanda o podcast Digital Minds. O foco do Danilo também é tecnologia, internet e mundo digital. Mas além de falar sobre esses assuntos, ele também toca bastante música nos podcasts. É um programa assim com estilo mais jovem, descontraído mesmo. E ele normalmente não edita o áudio, então você ouve às vezes a gagueira, a hesitação na hora de falar, como se fosse rádio ao vivo mesmo. E o Danilo já produziu também duas edições especiais, com uma espécie de mesa redonda com outros jovens profissionais da área de tecnologia, que ficaram assim bem engraçadas, divertidas e ao mesmo tempo com conteúdo aproveitável. Se não me engano, ele utilizou o Skype para fazer esse bate-papo e o resultado foi interessante, ouçam só. Cara, que eu tô abismado aqui com essa ilustração do seu site, rapaz. Abri aqui, cara, que parada gay, cara. Olha, isso aqui me lembra... Tudo é um porco. Não, eu não tô entendendo. Isso aqui parece... Não é elefante não, cara. Me lembra uma parada que tinha no... Tinha no Freehand, não tinha um desenho desse? Tu colou essa porra do Freehand? Aí, que colou? O negócio é totalmente original, hein? Pô, original porra nenhuma. Tem um elefante rosa. Tem um elefante rosa no site dele, cara. Que é assim, uma coisa muito meiga. Muito, muito... Tá aí o podcast do Danilo Medeiros. O site dele é o www.digitalminds.com.br. Digital Minds, Minds M-I-N-D-S. O feed para os podcasts é digitalminds.com.br/podcasts/rss.xml. E a musa do podcasting brasileiro é a Mariana Eva, também do Rio de Janeiro, que tem uma banda de rock chamada Min. É o podcast do Projeto Min. E como não poderia deixar de ser, o podcast dela é dedicado ao bom e velho rock and roll, que é um gênero que anda aí meio largado, cada vez perdendo mais espaço nas rádios comerciais. A Mariana apresenta sons diversos de várias bandas alternativas, e dessa forma cumpre bem uma das grandes funções, na minha opinião, dos podcasts, que é dar espaço a artistas novos que dificilmente teriam espaço nas FMs tradicionais. Apesar do jeitão meio acanhado, meio tímido de falar ao microfone, a Mariana até que manda bem. Ouça um trechinho do podcast dela. Esse podcast a gente vai falar sobre duas bandas cariocas, a Katia Dotto e o Lila. Eu escolhi essas duas bandas porque são duas bandas que, de certa forma, já tocaram juntos, os integrantes já foram de uma banda e de outra, e duas bandas que são muito, muito amigas minhas. A Katia Dotto, por exemplo... Ela já tocou comigo no Min. E ela tá lançando o projeto solo dela há mais ou menos um ano. E ela também já foi da banda Lila, que a gente vai falar aqui hoje. Bem gostosa a voz da Mariana, né? O site do projeto Min é o www.min.com.br. E o feed para o podcast é min.com.br/podcasts/rss.xml. Outro podcast bem cotado é o do René de Paula Júnior, o Roda e Avisa. Esse podcast, segundo as palavras da revista Macmania, é o mais autoral dos podcasts brasileiros. Tudo porque o René, vejam só, grava os podcasts de dentro do carro, durante o percurso da casa dele para o trabalho em São Paulo. E eu não sei como é que ele faz isso, se ele instalou o microfone no carro, se gravou com o iPod ou com outro dispositivo. Mas enfim, o áudio sai um pouco abafado, mas você ouve bem a locução do René e ao fundo o ronco do motor, às vezes a buzina de outro carro e o barulho do trânsito. É bem engraçado. Imagina o René parado no semáforo, falando sozinho, né? Gravando podcast e os outros motoristas olhando. Será que esse cara é maluco? Mas o René faz elucubrações interessantes sobre diversos assuntos. Não só sobre tecnologia, mas sobre a sociedade em geral, as relações humanas, etc. Ouçam, por exemplo, esse trecho de uma das edições mais recentes. Até que ponto você pode considerar essa coincidência geográfica como uma comunidade? Bom, e aí aparece a história do Orkut e de uma hora para outra. Esse povo todo resolve se autodenominar comunidade. Que louco isso, né? Será que a gente vai se tornar uma comunidade por causa do Orkut, não por ser vizinhos? Será que o Orkut tem esse potencial de vencer barreiras, ou de seja lá o que for, de ignorar fronteiras, ou de criar vínculos, blá blá blá blá blá, todo aquele blá blá blá acadêmico? Esse foi o René de Paula Júnior. O endereço do site dele, o Roda e Avisa, é www.usina.com/rodaeavisa. O feed é meio complicado de falar aqui, é o feeds.feedburner.com/rodaavisa. Se você não entendeu, vai lá no site do Roda e Avisa que tem um link pro feed. pra finalizar essa série de 5, daqui a pouco eu vou soltar uma música aqui pra vocês e depois volto com mais 5 podcasts selecionados. Eu vou falar agora do podcast do Rodrigo Stuzer, o Perhappiness. O Rodrigo é de Curitiba. Esse também é um dos podcasts brasileiros mais tradicionais, entre aspas, né? Esse lance de podcast é tão recente que fica estranho falar que um podcast é tradicional. Bom, o Perhappiness já está no ar há algum tempo e, além de tecnologia e cultura pop, o Rodrigo também fala de esportes radicais em seu podcast. Ouça um trecho do Perhappiness. Outras notícias a qualquer momento. Eu sou Jim Wallace, diretamente de Nova York. Boa noite. A imagem então é cortada no exato momento em que o apresentador introduz o dedo na garganta, vomitando todo o alimento que acabara de ingerir no almoço. Em todo o planeta, vê-se a mesma imagem. Milhares de animais e rebanhos inteiros sendo soltos e correndo pelas ruas das cidades e das florestas. Tá aí Rodrigo Stuzer e seu podcast. O endereço do site é rodrigostuzer.blogspot.com. Stuzer, S-T-U-L-Z-E-R. O feed é stuzer.net/podcast/perhappiness.xml. Mas eu vou fazer uma pequena pausa no Top 10 para falar agora novamente sobre o Creative Commons. Como eu tinha falado no podcast anterior, a melhor solução para veicular músicas no podcast sem correr o risco de ter problemas com questão de direitos autorais é utilizar somente músicas com licenças Creative Commons. No site oficial da instituição, o www.creativecommons.org, o internauta encontra informações detalhadas de como funciona essa licença. E encontra também links e mecanismos de busca para encontrar músicas que podem ser baixadas e utilizadas sem problemas, desde que citada a autoria. Uma coisa legal que eu encontrei foram as MP3 tiradas de um CD que a própria organização Creative Commons produziu, para ser distribuído gratuitamente em eventos promovidos por eles. O título do CD, vejam só, é Copy Me, Remix Me. Quer dizer, copie-me e faça remixagens. E as 15 faixas do CD podem ser livremente utilizadas em projetos não comerciais. São músicas dos mais variados estilos. Tem eletrônica, tem rock, tem instrumental. E algumas das faixas eu vou estar veiculando aqui durante essas nossas edições do podcast do Alexandre Sena. Para começar, o som estilo folk do Scott Andrew and the Walking Birds. O nome da música é The Big Lie That Solves Everything. Algo que a gente pode traduzir como a grande mentira que resolve tudo. Por isso, dedico essa música ao nosso querido deputado federal Roberto Jefferson. Com vocês, Scott Andrew and the Walking Birds, do podcast do Alexandre Sena. This song and dance is getting old. Not just repeating what I told. A friend of a friend told me once, don't believe anything that you hear, only half of what you see. It's a small town, it's a big sound like you never heard. And you've always had your way with words. In the big lie that solves everything, upon your lips again, and I see how everything I've been saying's coming back to haunt me in the end, and I don't know if I'm ready for this again. Well, I know it's only in my head, not really hearing what you said. Oh no. Put an ear to the ground, put the words in my mouth. All the sideways looks never mattered until now. It's a long ride, it's a downside, it's what it's all about. And I think that you better sit this out. In the big light it's all everything, it's hanging upon your lips again, and I see how everything I've been saying's coming back to haunt me in the end, and I don't know if I'm ready for this again. I never thought you'd be so bold. Not just repeating what I'm told. Oh no. If I had more cash, would you still turn away? If I had better friends, would that convince you to stay? If I showed some ambition, would you come back today? No, it wasn't supposed to end this way. And the big lie solves everything. Upon your lips again, and I see how everything I've been saying's coming back to haunt me in the end. And I don't know if I'm ready. No, I don't know if I'm ready for this again. Este foi o som de Scott Andrew and the Walking Birds, The Big Lie That Solves Everything, faixa do CD Copy Me, Remix Me, sob o selo Creative Commons. Mas voltando à nossa lista dos top 10 do podcasting brasileiro, é interessante observar que, por ser o podcast um meio ainda mais acessível àquelas pessoas que de alguma forma estão envolvidas com tecnologia, trabalham com tecnologia ou desenvolvem projetos nessa área, a maior parte dos podcasts falados, não os musicais, mas os podcasts de bate-papo e entrevistas, versam normalmente sobre o assunto tecnologia. É uma profusão de nerds falando sobre o que mais gostam, computadores, games, celulares, internet, parafernálias eletrônicas que saem a toda hora. Enfim, tecnologia é o ponto forte dos podcasts brasileiros. E um dos sites que mais focam nesse assunto é o tableless.com.br, ligado à produção de sites usando a filosofia tableless. Pra quem não sabe, isso é mais interessante pra galera que manja de HTML, produção de sites. Mas a filosofia tableless defende o não uso de tables, tabelas, para a diagramação de uma página na internet. Eles substituem as tabelas por marcadores de folha de silo para montar as páginas. Mas os podcasts do tableless tratam não só da construção de sites, mas também de outros assuntos ligados ao mundo dos computadores. Eu separei um trechinho aqui do podcast deles. Conta pra gente como é que é a experiência, quanto tempo faz que você tem os blogs e como tem sido essa jornada de escrever para esse público? O blog, eu comecei meu blog como um flash blog, né? Durante todo o meu início de carreira como programador profissional, né? Quando eu comecei a trabalhar realmente, ter experiências profissionais grandes, eu fiquei muito tempo envolvido com flash, né? Com programação flash, programação ActionScript, né? Esse foi o podcast do tableless.com.br. Para quem quiser conferir, o feed é tableless.com.br/rss.asp. Em um podcast que eu conheci recentemente, esse eu achei excepcional. É o do site Usabile Doido, do Frederick Van Anstel, que é jornalista e web designer em Curitiba. Também fala um pouco de tecnologia, mídia, mas o foco dele é a arquitetura da informação. O site em si é show de bola, um dos blogs mais bem montados que eu já vi. Consegue ser elegante e atraente, mas sem muita firula. E os podcasts, na verdade, ele não chama de podcasts, mas sim de posts em áudio. Neles, o Frederick traz informações sobre tecnologia, até aula de semiótica ele já deu em um desses posts em áudio. Ainda não ouvi essa audioaula, né? Mas deve ser bem interessante. Eu separei aqui um trechinho de uma entrevista que ele fez com um especialista em publicidade na internet durante um evento em Curitiba. Você acha que a saída para a publicidade online, então, ela ficar totalmente segmentada para um público específico e não mais intrusiva, falando aquilo que o usuário quer ouvir? A publicidade online, bem feita, ela é uma publicidade online absolutamente segmentada e analisada do ponto de vista de retorno, né? Esse é o Frederick Van Amstel, do Usabile Doido. Eu dei uma fuçada no site dele e realmente não vi se ele tem feeds para os arquivos MP3, para baixar direto pelo agregador. De qualquer forma, se você for no site www.usabilidoido.com.br, vai encontrar os posts em áudio listados lá. E o site tem outras atrações interessantes, é bem bacana mesmo de navegar. Outro podcast que eu conheci agora, muito bom também, esse agora voltado para música, é um podcast musical, é o do DJ Billy Umbella, mais conhecido como Maestro Billy, que é DJ do Caldeirão do Hulk. Ele foi citado juntamente comigo e com o Guilherme naquela matéria do jornal A Tribuna, que eu citei no início do programa. Na verdade, o Maestro Billy produz dois podcasts, o Antes, Durante e Depois, onde ele toca um flashback, um sucesso atual e um lançamento, e o outro podcast é o Antes, Antes e Antes, onde ele só toca flashback. Como é de se esperar, já que se trata de um DJ, os podcasts do Maestro Billy têm qualidade profissional, som e locução de primeira. Confira um textinho de um deles. E lá vamos nós para aquele ADD de hoje, segunda-feira, dia feio aqui em São Paulo. Vamos tocar várias coisas divertidas para ver se dá uma animada na segunda, tá? Vou começando tocando o trechinho da Martica que eu falei no blog lá, no maestrobilly.blog.wall.com.br, Billy com dois L's e Y. A Martica, que é a base da música do Eminem, do Like Toy Soldiers do Eminem. A música chama-se Toy Soldiers da Martica e foi esse trecho aqui que ele roubou para colocar na música dele. Roubou não, ele dá crédito depois no disco, ela ganha uma grana também, ouve aí. Esse foi o Maestro Billy com seu Antes, Durante e Depois. Confira o blog, maestrobilly.blog.wall.com.br, Billy com dois L's e Y no final. O feed para o programa Antes, Durante e Depois é o billyumbella.com.br/billy.xml. Umbella também tem dois L's. Para o programa Antes, Antes e Antes, só de flashbacks, o feed é billyumbella.com.br/aaa.xml. Os dois últimos podcasts que eu vou recomendar aqui, eu vou recomendar meio que às escuras, porque eu só os conheci, na verdade, hoje, um pouco antes de gravar esse podcast. Ambos são de membros das comunidades brasileiras de podcasts no Orkut, e assim, a primeira audição me pareceram interessantes. O primeiro é o Breves Notas, de uma figura que se auto-intitula Lefebvre de Saboia, ele é do Rio de Janeiro. Eu tava ouvindo há pouco e me divertindo muito com o estilo da narração do Lefebvre, um estilo assim, bem afetado, bem blasé, saca só. As pessoas, a maioria das dúvidas delas são termos técnicos, mas um dos seus primeiros podcasts, uma coisa que você sempre vê é esses essa parada enquanto está tentando pensar e falar no assunto ao mesmo tempo. Diz os mais experimentados e os mais experientes nesse processo que com o tempo você vai se acostumando e as coisas fluem de forma mais rápida, mais natural. Pode ser, né? Não sei se nos meus programas isso é visível. Essa figura é o Lefebvre de Saboia, www.saboia.org, Saboia com Y. O feed é meio complicado para eu ler aqui, mas lá no site dele tem o link, www.saboia.org. E o outro podcast, o último podcast desse Top 10, é o Sala de Cinema, do André Santiago, de São Paulo. Como uma das premissas do podcasting é a possibilidade de fazer programação de rádio temática ao gosto do freguês, nada mais natural que a gente poder ouvir um podcast sobre cinema, feito para cinéfilos. Ouça um trechinho da última edição. Senhor e senhora Smith, eu entrei, fui assistir esse filme, entrei lá na sala tal, pensando, pô, acho que vai ser mais um daqueles filmes assim, meio forçados, né? Meio nada a ver com nada. Mas me enganei completamente, um filme muito bacana. Angelina Jolie, Brad Pitt, ótimas atuações dos dois. Um filme muito, muito assim, legal. Se você gosta de ação e gosta também de uma comédia familiar, é um prato cheio para você. Tá aí o André Santiago, do podcast Sala de Cinema. Ele não tem um site exatamente, mas um fotolog. fotolog.net/sala de cinema. Lá tem um link para o feed para você baixar pelo programa agregador. E para finalizar, já que o assunto é podcast, o Gui Leite, que eu citei logo no início do programa, e o Maestro Billy, que a gente ouviu há pouco, foram os grandes vencedores do concurso de podcasts, promovido pelo Link, o site de informática do portal do Estadão. Ambos foram premiados com um iPod. Parabéns ao Gui Leite, parabéns ao Maestro Billy. É com gente talentosa como essa que a gente pode ter certeza que o podcast no Brasil tem futuro. É um negócio que vai dar certo e que ainda vai trazer muitos dividendos à cultura e à comunicação de massa no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Não deixem de acessar a comunidade do podcast do Alexandre Senna no Orkut. E mandem comentários em áudio para o e-mail alexandresena@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Senna. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html